hours or 3 nautical miles, then left turn to Puka, and then on the flight plan route. American 980, request push and start. Okay, in this sector, number 22 push and start, stand by 1 minute, please, American 980. Stand by. Left 520, portão 02, da presente, ingresso em linha segunda esquerda, Juliette, portão 2, prático principal. E a clareza tá assim, a intensidade tá de 2 para 1, ok? Sente, portão 2 via Alfa e Juliette, é isso? Afirma, agora tá alto e claro. Ok, obrigado. Romeo Oscar, na proa da rotatória, Kilo Romeo Oscar. Rotatória Oscar. Copiado, o tráfego está aí na sua esquerda, 11 horas, uma milha. Falador, bom dia, azul 4207, com a informação, quilo. Bom dia, 4207, redução para 220, nós, 4 mil pés, chegada, bom, 1016, ajuste. 1016, 4000, 220, 4207. Salvador, TRIP 5490, está acionado com 66 a bordo, 4h20, alterna Paulo Afonso, Serra Bravo, uniforme, Foxtrot, pronto para o táxi. 66, Paulo Afonso, 4h20, táxi autorizado, contornando o terminal, via Índia, ingressando na táxi alta, transfira a torre 1862, altímetro no zero, 16, tem um voo 5490 da TRIP. Cruza o pátio após a Indy Alfa Torre 1862, 5590. American 980, propulsion stack, come back for taxi. American 980, clear to push and call you back for taxi. Tá 3602, chame o centro Recife, 1251, alternando 13325. 125, decimal 1, 133, decimal 25, o TAN 3602, boa. Boa. O 022-81, ventilação para o sequenciamento. Curva à esquerda, proa 220, limitado pelo localizador. Será dado o último vetor para interceptá-lo. Esquerda 220, limitado pelo local, será dado o último vetor 81. Remata aí 5490. O Kilo Romeo Oscar mantém a proa da rotatória abaixo da transferência. Lima Papa Mike, seu estimado para pouso em Barra Grande, CD. Mais 30 minutos. 4 horas. Vai ficar a próxima proa da Barra. tráfego a reportar, Lima Nova Mais, chame o 12345, nação com tráfego local. Quilo Romeu Off, chame torre 18612 para ingressar no circuito. Romeu Oscar, final no 7, ingressa, aguarda autorização de pouso. Cláudio 47 Trip 54 Corretão 5490. Chame o controle 198, é um bom voo. Obrigado. Saudou Trip 5490. Trip 5490, contato na decolagem, submantenha 200, saída bomba. Mantenha 2000 pés para 200, quer dizer, saída bomba. Trip 5490. Ground American 980, taxi. American 980, approved taxi via 801, main 801, and then India, then enjoy taxi Alpha, contact tower 118.6, Canadian 1016, American 980. Okay, copy, 1016, and we're taxiing, understood, Apron 1, and then Juliet, Alpha, to Charlie? Okay, negative Juliet, via India, negative Juliet. The intersection on taxiway Alpha is closed due to a little slot. Oh, okay, so we'll do Apron 1 to India, and then over to Bravo. Negative. Okay, American 980, copy. O tráfico chamou o solo anteriormente? Alfa Vitor de Leste vai manter a proa da rotatória e chamar a torre 118612 para ingressar no circuito. Será a proa da rotatória, chamar a torre 118, aproximar o 6-0 para ingresso. Força Aérea 2281, para o localizador, esquerda, proa 130. Esquerda 130, 81. Proa da rotatória, visual sem campo. Afirmativo, Juliette, ingresso final no 7, reporta interceptando a final. Força Aérea na final, Vitor Juliette. Aprovado São Paulo Congonhas, o nível de voo 360, via posição bridge, up as route 16, o resto conforma a rota do plano de voo. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira mira, após curva à direita, o perfil de subida da AEL, leda após leda direto à posição bridge. Controle 119.8, a torre 18.6 e o código é 5501. Ok, vida 360 para São Paulo. Decola 90, mantém por até 2000, 3 milhas à direita, Sahel, perfil Leda, depois direto bridge, Brasil 16, conforme a rota, 098, 18.6 e 5501, 397. 381. 281, complete aproximação, torre 186. Torre 186, 81, grato. Tem livre táxi para estacionar a frequência B. O ajuste no 016, reporte no localizador. Muito bem, 016, reportará no lote, passo 206. Você é 2281, não tem livre pouso, pista 10, 110 graus, 109. Livre pouso no 081. Boa, 398, 5 mil pés, chegada à margem, ajuste no 016, pro de etape. Etape no 016. Alfa Vitor Juliette, traz escuta? Alfa Vitor Juliette, traz escuta. Afirmativo, ingresso final no 7, aguarda instruções de pouso, Alfa Vitor Juliette. Ingresso agora na final e aguardará instruções de pouso, Alfa Vitor Juliette. Se possível, condenar a prioridade da Petrolina para TF5 490. Copiado, iremos solicitar o centro Recife 5490. Obrigado. Autorizado, em Jovem Alfa. O Vitor Juliette livre pouso no 7, 110 graus, 109. Livre pouso no 17, Alfa Vitor Juliette. The 980, line up and wait. Metal, que eu estacionar a frequência livre, Metal. Controle 4207. 4207, controle, prossiga. Tráfego à frente, 6 milhas, cruzando meu nível, parece ser convergente. É, 4207 negativo, tá citado rumo noroeste, com destino, mantendo a saída à mão, tá 6 milhas, tá passando agora o 07700 pés. O tipo da aeronave é um Alfa Tango 72. Certo. A aeronave chamou o controle Romeu, Hotel Charlie. Alfa Romeu, Hotel Delta Charlie, controle Salvador, prossiga. American India, clear takeoff, 120 degrees, 100 knots. Clear to takeoff, American 980, Alfa Vitor Juliette, livre backtrack, reporte pistão no 7 livre. Tem 490 autorizado, Petrolina. Tipo 5490 autorizado, Petrolina. Ok, meu, obrigado, 5490 Petrolina, obrigado. O Hotel Delta Charlie confirma se apresentou o plano de voo junto à Salinha Salvador. Hotel Delta Charlie é proibido a apresentação de plano a fio para o controle Salvador. Informe o tipo da aeronave e o DAC do código ANAC do comandante. Obrigado, bravo Hotel Delta Charlie. Acione 0136013 no código transponder e confirma, está mantendo 500 pés. chega na proa do aeródromo, hotel Delta Charlie, e reporte a 10 milhas, 10 milhas. 3198, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 16, reporte no localizador. Ok, então tem uma 302, mil pés, apresentado o X-Ray, e o ajuste é 10.3. Bom dia, Boyd, 5-8, saúde do report 1, 9, decimal 8. Vamos lá no paneiro, para canal 8-0, cadê ele? Passando Lima, Kilo Zulu, acione o código transponder 0137 e informe o tipo da aeronave. Copiado Lima, Kilo Zulu. Inicialmente, para o sequenciamento, do vetor proa 070. O limite localizador, Lima, Kilo Zulu. Linha Juliette, Cairo, pronto, cópia. Kilo Zulu, quando no ideal de descida, pode prosseguir para 3 mil pés, 10 no meio ajuste. Aciona 060, Vitor, Linha Juliette. Arch American Niner, raise 0, climbing 4.3 for 350. Good morning, 980, climb maintain 350, book departure. Climb maintain 350, book departure, American Niner 80. Salvador, bom dia, agora 738, passando 1738, bom dia, ação de identificação, desça para o nível 050, chegar a Mari. Identificou 050 na Mari, 1738. Line 980, fly direct to Romeo Fox 018. Direct Romeo Fox 018, American 980, thank you. Alfa-pista 4207. 4207, complete, aproximação, torre 1186. 86, ligado. Torre Salvador Azul 4207. Azul 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1408, apenas para informação, o tráfego helicóptero 500 pés, à sua esquerda, por fonte 10 horas, não irá interferir na aproximação. 308. Hotel Delta Charlie, proa do farol da barra, e ingressar no corredor Axé. America Liner 980, call now Recife 125.45, if unable 1685. 545 if unable 2685, good day now, American 980. Good day. Com 738, indicada? 2, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, condições de manter aí a 250 nós, ou até superior, até mais próximo da posição Duna, ou no 738 para o sequenciamento? Sim, 250 nós, ou superior. O máximo que você pode manter até próximo de Duna, qual é o indicado? Ótimo, vamos 738 para o sequenciamento, curve à direita, proa 050, hoje na esquerda 050 e nessa proa intercepta o localizador. Deu separado 2000 pés, o ajuste 10, 16. Esquerda 050, 2000 pés, 10, 16, o ajuste e nessa proa localizador, confirma? O ajuste 10, 16 e nessa proa, se tiver condições, pode interceptar o localizador. Ah, intercepta nessa proa, 7, 2, 2, 9, 0, 3, 8. VIP 5490, vai chamar o centro Recife 12545, alternando 12685. Dino 870, desça para 4000 pés, ajuste 10, 16, chegada bom fim. Para 4000 com 10, 16, 1, 2, 0. Estabilizado 319. 198 complete, aproximação 218, meio bom posto. 18, meio, obrigado. 07, portão é o 9, táxi autorizado Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette do 9, 307. 3198, Datan, livre pouso pista 10, 140 graus, 10 nós. Obrigado, povo. O pouso é confirma o vento? 140 graus, 10 nós. 19, cara. Conhece o parque do Pitossu? Copiado, o hotel da Teatão vai fazer o seguinte, se tiver condições vai reportar 8 milhas à frente. Voo 1397, pushback, acionamento no 03. Só um instante para puxar no... Ok, 397, portão 3 autorizado, chame para o táxi. Chamar a táxi. 140. Né? Salvador para Recife 350, já temos aprovado. A informação é aquilo. Altímetro no zero, no meio, pronto para cópia? Positivo. Aprovado então, para Recife, nível 350, 350, via upper 58. Decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha, pós curva à esquerda. O perfil de subida é Puca, Jama, transição Caju. Controle 1 no 9, decimal 8, a turma 1 no 8, decimal 6, acione o código 5533. 26140, utilizando o Recife, nível 350, pessoal da pista 10, curva esquerda, quase 2 meses, terceira milha, Puca, Jama, Aracaju, 198 controle, 186 torres, 5533, 34. 5533, correto, chame o próximo pushback, acionamento, ou chame a 140. Paulo Salvador, boa tarde, Altan 3198, livrando. Boa tarde, 3198, táxi em frente, via Alfa, ingressará a segunda esquerda na Juliet. Pátio principal, o portão é o 3, observando a saída do 37 da Gol, no através do portão 3. Frente então, vai prosseguir via Alfa, ingressar na Juliet, para o 3, vai ficar atento à aeronave. 737 da Gol, taxiando. Alô, bota, bom dia do Gol 1260, atualização para Recife, 60 quilos. Livre, táxi Juliette, eu me ingresso no 7. Hotel Delta Charlie vai manter ainda a linha do litoral e para ingressar no circuito de tráfego vai chamar a torre 1186. Mantendo linha do litoral, para ingressar no circuito chama a torre 1186, decimal 6, grato. Boa. 134, confins 4 horas, táxi autorizado à direita via Índia, ingressando na alfa, transfira a torre 1286, altinho 36, voo 1697. Índia Alfa 186 e 1016, 307, bom dia. Copiado, Índia 0 Alfa, reporte ingressando no corredor Interlagos. Céu Delta Charlie, prossiga. Está mantendo linha do litoral, 5 milhas afastadas. Instrução para pouso na 17, ó. Gente, mantenha o litoral ainda, reporte do travessu da torre. Assim que possível, irei autorizar o cruzamento do campo. Gente, manterá a linha do litoral, reportará no travessu da torre para cruzamento do campo. Salvador, bom dia, agora 738, INS da 1-0. 1-738, gente, continua a aproximação do travessu. Guardando, 738. Pronto 4, 260. Bono 260, aprovado Recife, nível de voo 390, 390. Via upper 58, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira. Após curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 1-9-8, a torre 1-8, decimal 6, e o código 5534. Zepa Recife, upper 58, decola da 10, mantém o eixo da decolagem até 2 mil pés da terceira milha. Posso curva esquerda, saída Puca Jamo, 19.8, tração de 5.534. Correto, portão 8, chama em ponto com o espectamento, gol no 2.0. Vai chamar.